Esses dias, irmãos, eu tenho, eu acho que até que estourou minha boca aqui também, alguém fala assim, né, ah, estourou a boca por causa disso, então, é por causa de algumas coisas que têm acontecido. Eu tenho ministrado muito nessa questão de relacionamento, e nesses dois últimos meses meu coração tem andado muito triste, porque três colegas muito próximos, pastores, tiveram um problema no relacionamento, e ontem um deles me mandou um WhatsApp falando assim, hoje eu e a fulana assinamos o divórcio consensual. Meu coração entristece, e eu tenho uma frase que a gente cita, ela é uma frase antiga, que diz assim, o maior investimento do homem é na família, é ou não é? Eu mudei essa frase, eu tomei a liberdade, sem perguntar para quem é o autor, eu mudei a frase, porque eu coloquei o seguinte, o maior investimento do homem é no casamento, porque se você tem um bom casamento, você vai ter uma boa família, mas se você não tem um bom casamento, você não vai ter uma boa família, não importa. E o divórcio não é a solução, irmãos, eu tenho ficado muito triste, meu coração, só Deus sabe, a Alcineia, eu compartilho muito com ela sobre isso, porque são pessoas amadas que quando falam, cheguei no fundo, cheguei no último nível, um é a esposa que trai, o outro é o marido que trai, então chega num ponto em que chega para você e fala assim, meu amigo, o que, que você pode fazer para me ajudar? Eu falo, poxa vida, por que, que eu sou sempre o último? Por que, que você não me chama quando o negócio está começando? Envolve a gente, né, pastor? Quando o negócio não tem mais volta, quando a mulher fala assim, eu não te quero mais. Eu aprendi uma coisa, cadê os homens casados? Levante a mão aí. Meu irmão, nunca espere sua esposa virar para você e falar assim, acabou. Quando a mulher fala acabou, é porque ela te deu todas as chances, todas as oportunidades. Então eu tenho hoje vivido, eu e minha esposa, ministrando, ensinando sobre isso. A gente tem um trabalho de casais que já vai fazer 9 anos lá na igreja. E são 2 quartas-feiras do mês e é só para casais casados, namorados e noivos, sabe? Que é para valorizar, casamento não é brincadeira não, casamento é coisa séria, casamento não é para criança, casamento é para adulto. Por isso que a gente tem que aprender com o Senhor Jesus Cristo, que ele está noivo da igreja, nós não casamos ainda, mas ele tem um perfil maduro, maturidade para enfrentar o casamento. E a igreja está sendo preparada também com maturidade para entrar numa aliança com ele. É por isso, irmãos, que casamento não é para todo mundo. Quando os apóstolos falaram para Jesus em Mateus 19, quando ele vai falar com respeito ao divórcio, os discípulos falaram assim, se esta é a condição do homem referente à mulher, então é melhor nem casar. Tipo assim, então não pode separar, não? Não pode. Vira para o seu cônjuge e fala assim, você não pode separar de mim, não. Não pode. Então vamos levar a sério esse negócio chamado casamento, amém, irmãos? E o que me chateia é quando você, porque esses três problemas que eu vi, passei de perto, tem filhos, e eu tenho lido muito sobre a relação dos pais com os filhos depois de um divórcio, e eu quero te dizer, hoje quando a pessoa fala para mim, pastor, vou separar porque eu estou com um problema, a primeira pergunta que eu faço, tem filho? Tenho, então não separa não. Mas é você ser infeliz por causa do filho? Não, você vai ser infeliz porque você procurou isso. Casamento, irmãos, não é uma coisa que você entra sem saber. Deus te avisa. Deus te avisa, você entrou. Aí, como diz um sábio chamado Faustão, agora se vira nos 30. Amém? Vamos lá? Eu estava buscando de Deus exatamente sobre esse tema. Diálogo e cumplicidade. Como trabalhar sobre diálogo e cumplicidade. E o Senhor me mostrou algo que eu quero compartilhar com os irmãos. O Guilherme falou que até 2 horas da manhã, não é? Até 2? 2 ou 3? Pastor Sócio, aqui não tem janela não, né? É bom que não tem eútico aqui também não, né? Então nós não vamos ter que ressuscitar ninguém hoje. Amém, glória a Deus. Mas não vamos, Alcine, controla para mim, por favor. 2 horas da manhã você me fala. Estou brincando, 45 minutos. Então vamos lá, o que é diálogo e o que é cumplicidade? Diálogo vem do grego, não sei o que é diálogos, que é uma palavra grega, então vocês discernem, que quer dizer a conversação entre 2 ou mais pessoas, não só entre 2, o diálogo pode ser entre 3 ou mais pessoas. Cumplicidade é a ação ou o estado de ter participação secundária ou coautoria em algo. Por isso que a gente tem músicas, nós temos aí diversos projetos que são em coautoria, são 2 pessoas que se juntam, né, em cumplicidade, se tornam cúmplices, até mesmo de crime, tem cúmplices, coautores de um crime. Então, falar de diálogo e cumplicidade no casamento, nós estamos falando de uma comunicação, ou seja, de uma conversação entre duas ou mais pessoas e entre uma ação de ter participação secundária ou coautoria em algo. É poder ter o significado de conivência, de amizade, por aí em diante. Eu estou indo nesse ritmo. Eu estava estudando para falar sobre isso. Aí o senhor chegou para mim e falou assim: Wellington, só que isso aí não é o problema. Eu falei: como não, Deus? Eles falaram que é, então é o problema. Ele falou: não é. Eu falei: qual o problema? Aí o senhor me mostrou, me lembrou a cena desse casal. Quem lembra desse filme? Separados pelo Casamento. As cenas são maravilhosas. Eles tinham cumplicidade e eles tinham diálogo. Mas como que esse casal, como pode um casal assim se transformar em um casal assim? Como é que pode? Aí eu fiquei: é mesmo, né? Porque eles tinham cumplicidade. Eles eram cúmplices, tinham beijinho, aquela coisa era toda, jogavam boliche, tinha uma turma de boliche. Eles tinham ali um diálogo, eles conversavam só os dois no apartamento. Aí, de repente, o senhor começou a me mostrar naquele filme e num outro texto da Bíblia sobre o grande problema que tem, que vai culminar na separação de um casal e que é o grande responsável pela quebra de diálogo e cumplicidade dentro do casamento, que se chama a difícil arte de comunicar. O Guilherme falou ali, muitas vezes o marido olha para a esposa, e a gente é acostumado disso por causa dos pais, né? A gente, quando ia em festa, a mãe da gente chegava em casa e falava assim: olha, se você pegar docinho ou salgadinho sem eu deixar, você vai ver quando chegar em casa. Irmão, a gente chegava na festa, naquela época, porque hoje os meninos querem nem olham para os pais, né? Para não ser... né? E se a gente fizer algum gesto para os meninos, eles entram com a gente na justiça. É. Aí a gente ia para a festa, aí eles vinham servindo os docinhos ou salgadinhos. Você custava, irmão? Ô, irmão, fui criado até os 12 anos de idade, aglomerado da Serra. Quando falava que era festa, tinha doce salgado, era festa. Era festa, literalmente. Aí passava na bandejinha assim, aí na hora que a gente ia pegar, a gente olhava para o pai, olhava para a mãe, né? O pai era a mãe. Aí ela olhava assim. Se ela olhasse assim: não, não quero não, você podia estar com vontade, sua boca até salivando, não, não quero não. Mas quando ela olhava assim, acabou, irmão. E também quando olhava assim, não quer dizer que era para você encher a mão, para você pegar um só. Aí quando via se vir de novo, você tinha que olhar de novo para o segundo. Hoje em dia, irmão, antes de terminar a festa, os meninos vão para a mesa de doce e acabou. Não chega adulto, não chega ninguém, não é mesmo? Então, quando o Guilherme falou sobre essa olhada, muitas vezes nós achamos que já comunicamos, nós achamos que já resolveu o problema. Moça, você quer isso? Ah, eu acho que ela quer. Não, ela não falou nada. Pastor, eu tenho um diálogo excelente com a minha esposa, então por que você parou? Nós temos uma cumplicidade, então por que você parou? Eu não coloquei aqui, mas normalmente quando eu trabalho com esse tema, eu falo sobre um exemplo meu. Quando o Márcio e a Michelle estavam contando, eu lembrei de mim. Nos primeiros anos de casado, irmãos, eu troquei de carro 11 vezes num ano, era quase um por mês, e era só fumo. Imagina coisa ruim, eram os carros que eu comprava, até o dia em que eu resolvi, eu tinha diálogo com a Alcineia, éramos cúmplices, querendo ou não, ela se tornou cúmplice desses 11 carros, até o dia que nós tivemos uma comunicação, eu dei espaço para ela falar, eu dei espaço para ouvir de Deus através da vida dela. Fala assim: Deus fala através do meu cônjuge. Deus fala, muitas vezes nós não ouvimos, mas Deus fala. E ela virou para mim e falou assim: Wellington, você está muito atribulado. E eu estava mesmo, irmãos. Eu estava entrando em quase em crise existencial. E muita dívida. Aquela vez, naquela época, você deixava assim, era 2, 3 talões de cheques para comprar um carro. E cada vez que eu trocava, eu endividava mais. Quando eu chegava na loja lá, o cara ria: opa, chegou o bobo. Porque eu perguntei para ele: tem gente que compra esses carros ruins? Ele falou assim: Wellington, todo dia sai um bobo. Ele estava falando para mim, irmão. Fala se pode. Aí ela virou para mim e falou: não foi, irmão. Ela falou assim: Wellington, por que você não vai lá, você pega o primeiro carro que quitar a sua dívida, pega esse carro, vamos viver com ele. Falei: nossa, é Deus falando comigo, Emmanuel, Deus conosco. Eu fui, irmão, fui naquele dia lá na loja com a dica da minha esposa, cheguei lá, peguei o primeiro carro e o cara queria me dar outro, mais dívida. Eu falei: não, o que que eu quito a minha dívida? Ele falou: esse daqui, foi um Chevetinho verde, 79, ô Chevetinho abençoado. Fiquei com ele 3 anos, só trocava pastilha de freio, né, aqueles negócios de freio, óleo de motor, mais nada. Eu vendi para o meu cunhado, ele ficou um ano com esse carro, não deu problema para ele. Vendeu para um amigo nosso, no primeiro mês, fundiu o motor. Eu falei, não teve fé, né? Então, a difícil arte de comunicar. É a comunicação que é o problema. Não é problema em cumplicidade. Se eu perguntar aqui, irmão, se você conhece um casal que separou, você vai ver que eu vou falar, ah, pastor, eles até tinham diálogo. A gente saía junto, eles conversavam, irmãos, mas não é sair junto e conversar, é o que acontece dentro de casa. É a comunicação truncada, é os problemas de comunicação. É por isso que nós vamos ver alguns textos na Bíblia, amém? Uma coisa que eu gosto é da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela nos alimenta. A Bíblia, ela nos dá a direção para tudo, para tudo. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus. Quem lembra desse homem? Alguém lembra dele? É da época de alguém aqui? Não é do pastor Sóstenes, que ele é mais novo, hein? De quem aí? Levantou a mão, né, irmão? Vou levantar, não precisa ficar com medo, não. Ainda passa lá em algumas TVs, ainda passa. O que é que o Chacrinha falou? Quem não se comunica se trumbica, ou seja, se dá mal. É a comunicação que é o problema. O velho guerreiro falou isso. Quem não se comunica se trumbica. Olha lá, irmãos, a dificuldade. Está vendo? Tem pessoas que dentro do casamento, ela se anula, ela não conversa, ela não dialoga, ela se anula. Ah não, faz o que ela quer. Ah não, minha mulher sabe. Ninguém pode se anular dentro do relacionamento. Relacionamento não é para se anular, relacionamento é para um ajudar o outro. Quando um apoia o outro, foi citado o texto de Amós. Como andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Como? Não vai andar, irmãos, e se andar, vai ter problema no caminho. Então a comunicação, ela é um negócio maravilhoso, ou a falta dela é algo terrível. Ontem eu e minha esposa, todo ano nós fazemos um retiro de casais, desses casais, né, que tem essas reuniões com a gente, nós fazemos um retiro no final do ano. Todo ano tem um negocinho, o diabo arruma uma coisa, porque ele sabe que aqueles casais serão abençoados. Ontem, pastor, eu tive que marcar uma reunião com a equipe. Sabe por quê? Uma irmã falou um negócio, a outra entendeu o outro, a outra pegou o trem no meio do caminho e entre elas estava aquele tanto patetê. Aí eu falei, meu Deus, eu já com um monte de problema dos outros, de amigos, tentando ajudar, ainda vem esse negócio. Reuni ontem. Aí eu li o texto de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu estou sabendo que entre vós há confusão aí, contenda, intriga. E eu creio, porque uns falam que é de Paulo, de Apóstolo, de Cefas, aquela coisa era toda, li isso. Depois eu citei o que aconteceu com esses colegas, porque já se tornou público. E era conhecido deles também. Eu falei assim, olha, enquanto nós estamos brincando aqui, tem um monte de casais separando. Se nós não crescermos e levarmos a sério esse ministério, eu não vou nesse acampamento. Porque nós já estamos saindo perdendo. Antes de chegar lá, nós já perdemos. Já está tendo confusão aqui entre a gente. Eles acharam que era uma reunião para falar sobre finanças, e nós fomos tratar das picuinhas. Que eu falei, irmãos, o diabo só mostrou o rabo. Ele nem mostrou o chifre, e nós já estamos com essa confusão. Imagina se ele mostrar o chifre dele, aí a casa cai. Chamei eles para um compromisso. Então, nessa noite, o Senhor tem nos chamado para um compromisso na área da comunicação. Por quê, irmãos? Depois uma falou, pastor, o problema todo foi falta de comunicação, mas nós tinha diálogo, irmão, tinha cumplicidade, mas a comunicação truncada. Você está entendendo? Então, como que nós resolvemos esse problema? Comunicar é divulgar, informar, opinar, convencer, expressar, opinar, alertar, divertir, transmitir. Esse monte de coisa aí, será que nós fazemos isso no casamento? Nós estamos informados dentro do casamento? Eu até coloquei uma atividade no fim, mas não vai dar tempo, eu quero colocar aqui. Quantos de nós homens sabem o número do sapato das nossas esposas? Opa, não precisa levantar a mão, porque alguns vão passar vergonha. Não, é só assim, né? Em off. Quantos de nós homens sabem o número de sapato da esposa? Quantos de nós homens sabem comprar uma roupa íntima para a esposa? Não estou te expondo, não. Estou falando como que o nosso problema... Eu tenho diálogo e tudo, mas nós não temos comunicação. Não temos comunicação. Se a minha esposa vira para mim, eu estou numa viagem, ela fala, ué, estou precisando de uma roupa íntima, eu vou falar assim, qual que é o seu número? Ela fala, tanto tempo estou convosco que não me conheces? Que coisa, né? Você não me conhece, ué? Falo, o sutiã é fácil medir, meço pela boca, mas o resto é difícil. Então, muitas vezes, nós erramos, sabe por quê? É porque não há comunicação entre o casal. Aí o marido precisa de um terno novo ou de uma gravata, ou aí o cara da loja pergunta assim, qual a cor do terno? Ela fala assim, eu gosto de lilás. Na última formatura, pastor Sócio, teve um problema desse. O paraninfo da turma, que é um professor, ele foi lá para frente, ele é escurinho, mais escurinho do que eu já sou escurinho, ele é mais do que eu, com um terno lilás. E ele foi, ficou tão constrangido que ele falou assim, irmãos, esse terno foi minha esposa que me deu. E ele falou assim, depois ele teve que ficar o tempo todo defendendo a esposa. Não, amor, eu te amo e tal. Mas foi ela que me deu, irmãos, e tal, aquela coisada toda. Quer dizer, ela não olhou o gosto dele, tem diálogo, tem cumplicidade, mas não tem comunicação. Conversa, mas conversa sobre muitos assuntos, mas não sobre o problema. Comunicar é alertar, é expressar, é opinar, é convencer, é divulgar, é informar, é transmitir. É informar para o outro aquilo que tá ruim. É a mulher falar para o marido, está ruim, não está bom esse negócio, não. E o marido virar para a esposa e falar assim, como é que nós podemos melhorar? Mesmo ele sabendo que o problema pode ser ele. A solução do problema pode estar com ele, não com a outra. Eu tenho um amigo meu, que eles casaram, aí tentaram filhos um monte de vezes e tal, e não conseguia, ele virou para ela e falou assim, vai lá ver no médico, né, você deve ter algum problema. Ela foi no médico, o médico fez todos os exames, caríssimos exames, todos os exames possíveis e imaginários, aí ela volta falando assim, o médico falou que eu não tenho nada, mas ele quer que você vá lá. Até hoje ele não foi. Não, a culpa não está em mim, eu não tenho problema. Como é que você sabe que você nunca teve filho? Você está vendo? O que, que aconteceu? Separaram. Porque ele, meu irmão, tinha diálogo, que é a coisa mais bonita, você sentar perto dele, coisa bonita. Mas na hora de comunicar a verdade, ele não conseguiu. O médico falou, manda o seu marido vir aqui, que eu quero conversar com ele, que nós vamos fazer uma bateria de exames, é dele. O problema pode estar nele, nem que diz que é, mas pode estar nele. Ele chegou e falou assim, eu não vou. Está vendo? Mandou a esposa aí, mas ele mesmo não foi. O nosso problema hoje é de comunicação. Comunicação do casamento é, vamos ler junto ali, o que é a comunicação do casamento? É fazer-se entender e entender o outro. Não é só fazer-se entender, é entender o outro. Você pode chegar para sua esposa e entender o amor. Tem um homem que é meio estúpido assim, fala assim com a mulher. Você entendeu o que eu estou falando? Sim. Mas você entende ela? A mulher entende o marido? Homem, irmãos, a começar em mim, homem é tudo voado, a gente é voado. Se a gente está assistindo um jogo do futebol, tipo assim do Atlético Mineiro, não adianta você falar com a gente, está assim, né? E muitas vezes a mulher está falando com o homem, eu estou precisando que você compre um pacote de arroz, um quilo de açúcar, ele, ele não está entendendo nada, ele está no outro mundo. A minha esposa fala que tem hora que eu estou conversando com ela, mas que eu não estou ali. Aí eu falo, eu devo estar no mundo do clique. Aquele filme, né? Do clique, que eu estou ali, mas não estou. Porque muitas vezes a gente está ali, você está ouvindo, mas você não está prestando atenção no que a pessoa está dizendo. E é importante, a comunicação é entender e fazer-se entender. Você entendeu? Agora eu também entendi o que você entendeu, que eu também entendi, que você entendeu o que eu entendi? É mais ou menos assim. Quais são os desafios da nossa comunicação? Alguém lê para mim, por favor, Provérbios 18, 21. Pode ler, está ali no painel. O que você diz, que maravilha, pastor, não tinha visto não, tem lá em cima também, estou olhando para cá e tem lá. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Use bem as suas palavras e você será recompensado. Todo mundo aqui é casado? Amém? Tem noivos ou namorados aqui? Não, todo mundo é casado. O cara já veio para o encontro pensando logo mais à noite. Mas ele disse uma coisa de manhã que ele não vai ser recompensado de noite. Entendeu? O que você diz, a forma que você diz, a comunicação que você usa, ele pode abrir portas ou ela pode fechar portas. Está entendendo? Talvez nós não estamos sendo muito claros. Se não foi claro, volta de novo, repete, o negócio da comunicação é esse. Não adianta, ah, pastor, ela entendeu, a minha esposa me entende. Não entende. Tem casais de 40 anos de casamento, quando você vai ver, eles têm problemas, porque um não entende o outro. Tem diálogo, mas um não entende o outro. Aí você fala, tem cumplicidade, 40 anos, pastor, tem que ter cumplicidade, tem cumplicidade, um monte de coisa, tiveram filhos, mas depois que os filhos vão embora, eles separam porque não havia comunicação. Pastor, mas como que não? O grande problema que nós temos dentro do casamento, sabe o que é? É quando vem os filhos. Ai, pastor, misericórdia, filho não é maldição, não, filho é bênção. Mas o problema é que muitas vezes quando vem os filhos, o casal para de se comunicar. Agora é uma comunicação mais... a três, para, não conversa mais um com o outro, agora tem um filho, a mulher não dá mais atenção para o marido agora tudo é um menino, ou a menina é aquela coisa, aí depois que os filhos crescem, os filhos não são nossos, eu quero te contar um conselho, eu quero te contar um negócio aqui, os seus filhos não te pertencem, vai chegar um dia que eles vão bater asa, não importa o quanto ele te ama, pastor, mas o meu filho é pegar demais em mim, pastor, meu menino toda hora me beija, igual meu filho com ela, o mais novo, eu falei para ele que bar mitzvah dele já estava vencendo, daqui a pouco ele inteira 13 anos, eu já falei com ele, agora você vai ser meu, é, que agora pastor, chega, dá beijinho na mãe, aquela coisada toda, eu falei, eu vou cortar esse trem, não é de maldade não, eu preciso de crescer, mas aí fica aquele negócio, meu filhinho, e tal, dá beijinho na mamãe, chega, vai crescendo, aquele melo, aquele melzinho com a mamãe e tal, aquela coisada toda, e a mãe acha que é dela, e deixa o marido de lado, ah, se o meu marido me desse um beijo como meu filho me dá, a casa com seu filho, está amarrado, não vai não. Aí, o que acontece? Aí, daqui a pouco, ele encontra uma, meu querido irmão, como você e eu, nós encontramos. Aí, cadê a mamãe? Você nem quer saber da mamãe mais, e graças a Deus. Os nossos filhos não nos pertencem. Aproveita o seu tempo mesmo com os filhos e aprimora a comunicação entre você e seu cônjuge, porque vai chegar um tempo que é só vocês dois de novo. Pode ter 10 filhos, meu pai e minha mãe tiveram 9 filhos, mas chegou um tempo, só os dois, pastor, só os dois, porque os meninos foram casando, só os dois de novo. Você pode ter 100 filhos, mas vai chegar um momento que é só vocês dois. E o que a gente vê muitas vezes, como a comunicação ela não é desenvolvida nesse período, é que eles não têm mais diálogo, não tem mais como viver junto à mesma casa, um está num canto, outro está no outro. Por quê? Porque eles não aprimoraram a comunicação, não aprimoraram, ficaram alienados, os dois dentro de casa, achando que eram cúmplices, que tinha diálogo, mas se alienaram por causa dos filhos. A chave da compensação do casal não está na convivência pacífica, mas na possibilidade de viver suas diferenças. Nunca briguei com a minha esposa, então você nunca casou. Casal com 30 anos de idade, fala que nunca brigou, ele não casou não, irmão. Acho que eu casei, já brigamos já no primeiro mês. Vamos, por quê, pastor? Que é importante, sabe por quê? Assim como ferro com ferro se afia, não estou falando briga de tapa, tá, irmãos? Estou falando trocas de ideias, gentis. Tipo assim, essa toalha em cima da cama... ela não pode, mas na casa da mamãe ficava. Mas aqui não é a casa de mamã, aqui é a casa de Cineia. É, mas a comidinha da mamãe não tinha tanto sal, ela cozinha bem, tá, irmãos? Não tinha tanto sal. É, então volta para a casa de mamãe. Eu não, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais, né? Então começa aqueles probleminhas, porque assim como ferro com ferro se afia um amigo ao outro, irmãos, dentro do casamento nós vamos aprendendo e vamos comunicando as nossas diferenças até a gente acertar. Não se chega a 10, 20, 25 anos, 30, 40 anos de casado sem comunicação, sem falar das coisas que não gosta. Ninguém pode se anular no casamento. Tem casais que se anulam por causa do outro. Ah, pastor, meu marido gosta assim, eu sempre fazia. Mas você gosta assim? Nunca gostei. Então não se anule, pelo amor de Deus. Chega uma hora, você não vai aguentar. A estressa estoura, não é melhor falar? Meu pai dizia uma frase: meu filho, é melhor uma cara vermelha uma vez do que amarela para o resto da vida. É melhor você ser sincero hoje, resolver o problema, ainda que venha dar um atrito, do que amanhã você conviver com esse problema até o resto da sua vida. Até um dia que você fala: não dá mais, eu não aguento mais. Eu estou cansado de ver homens assim, pastor, eu não aguento mais. Principalmente o homem que ele vai relevando algumas coisas, relevando pelo amor à esposa e pelo amor a outra coisa, ele vai relevando, vai deixando, chega um momento que nem o relacionamento sexual mais segura. Então, comunicar é a arma do negócio, amém? Fala, comunicação é a arma do negócio. Opa, esqueci de passear. O desafio está na capacidade de administrar diferenças e de aceitá-las. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes, não é só fisicamente não, nós somos diferentes na forma de pensar também. A mulher normalmente ela é levada mais para o lado emocional e o homem para o lado mais racional. Deus estabeleceu critérios. Alcineve sabe disso. Onde eu vou, irmãos, é duas coisas que normalmente, onde eu vou, é, o pau quebra. É quando eu falo sobre o papel do homem e o papel da mulher. Deus é o cabeça, oh, Deus é o cabeça, desculpa, Deus é o cabeça, lógico. O homem é o cabeça. Pronto, acabou. Ah, pastor, eu não concordo, isso daí, isso aqui não tem. Irmão, foi Deus que colocou, pronto, acabou. O homem tem responsabilidade. Ser o provedor da casa, ser aquele que cuida e amar a sua esposa. E a mulher tem responsabilidade com a sua casa, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Você pode colocar empregada, mas a responsabilidade é sua. Nós não terceirizamos a responsabilidade. Mas o meu marido, pastor, eu trabalho fora, eu ganho mais do que ele, e ele fica dentro de casa e cuida das coisas. Há o nosso acordo. Esse acordo está contra a palavra de Deus. Está contra a palavra de Deus. É por isso que tem maridos hoje que se anulam totalmente e chegam num ponto que eles arrumam outra situação fora do casamento e vão embora. A mulher: pastor, eu dava tudo para esse homem, pastor. Não, querida. Você não deixou ele ser o cabeça da sua casa. E o homem, como diz o Márcio, gostei, viu, Márcio? Assumiu o papel, o que que acontece? A bênção do Senhor vem, porque Deus estabeleceu papéis, Deus estabeleceu princípios, não podemos quebrar os princípios de Deus. Amém, queridos? Então, o desafio está na capacidade de administrar diferenças e aceitá-las. O grande impasse e a maior riqueza do casamento é conviver com alguém que é o oposto de si e preservar a individualidade sem anular o outro. Preservar a individualidade. Sabe o que que eu falo? Você tem que entender que o homem, ele tem uma necessidade de vez em quando jogar bola com os colegas. Amém aí os homens? Mas a mulher tem necessidade, assim, uma necessidade tremenda de ir lá no salão conversar com as amigas. Amém aí? Eita, amém não? Ah, amém. Sei lá, né? Amém não. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes o homem... Não, mas todos sabem que você vai no salão, é porque o nosso cabelo é pico, irmão. Se a gente tivesse cabelo bom, você ia ver, a gente ia até todo dia no salão, né? Principalmente o homem metrosexual de hoje, é todo dia ele estaria no salão. Mas se a sua esposa precisa, entenda esse ponto. Pastor, oh, amor, vou jogar o futebol. Logo hoje que eu fiz a dobradinha com feijão branco, poxa, amor, você... Então tá, mas semana que vem, na terça, eu vou. Amor, hoje é terça. Amor, hoje eu comprei um babydoll novo para você. Você está corrompendo seu marido. Está corrompendo. Sabe por quê? O homem também tem necessidade de ter um tempo para si, como a mulher também tem. E muitas vezes, depois que casa, a gente quer exclusividade, tentando anular o outro. Isso não pode acontecer. É por isso que o diálogo, ele é importante, a parte da cumplicidade é importante, mas onde não há comunicação para se expressar, para falar assim: amor, faz a dobradinha no outro dia, porque terça-feira é o dia que eu tiro para jogar bola com os meninos. Né? Amor, todo sábado à tarde eu vou lá fazer o meu cabelo, né? Então você já não marca nada para o sábado à tarde, que é o meu horário. Então a gente tem que respeitar quando há o quê, irmãos? Comunicação. O menino em cima da menina, o que que eles estão escrevendo? O que que eles estão dizendo? O menino diz assim: bom, já tiramos as roupas, já estou em cima de você, quanto tempo falta para chegarmos ao orgasmo? A menina virou e falou assim: não faço ideia, mas agora eu sei, porque a mamãe sempre tem dor de cabeça, entendeu? Por quê? Porque eles têm diálogo, cumplicidade, mas a comunicação está truncada. Não foi comunicado como que o negócio funciona. Isso aqui é só um exemplo, tá, irmãos? Isso aqui é só um exemplo. Então, muitas vezes, a gente quer até fazer a coisa certa, mas a gente não sabe. Antigamente, os pais tinham dificuldade de falar com os filhos, e não tinha isso, não. De encontro de casais, palestra para casais. Pastor Sócrates, fui criado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou com 51 anos de idade, tem 51 anos que eu estou dentro da igreja. E antigamente, irmão, não tinha nada disso, não. O menino ia casar, ele era virgem, a menina era virgem, ele tinha que se virar na hora lá para saber, o que é que nós fazemos agora? Eu não sei. Ah, pastor, na hora tudo se resolve. Ô, irmão, quantas luas de mel fracassada que a gente nunca conta. É ou não é? Eu falo para os casais, onde quando eu vou fazer casamento e tem festa, eu falo assim, não façam nada nessa noite. Vocês vão se frustrar. Né? Primeira noite, pastor, do casamento, ela é ansiosa, cansada, e ele também, e tem jantar depois, e tem aquelas festinhas, beijinho para cá, é foto para cá, para lá, aí na hora que eles vão para o quarto, da intimidade, 2 horas da manhã, ele olha para ela e fala assim, e aí, amor? Ela fala assim, e aí? Ele fala assim, ó, se você estiver cansado, não tem problema não, para mim pode ser amanhã. Ela fala, mas e você? Não, ó, que é isso? Mas se você quiser, eu estou aqui, não, deixa para amanhã. Você está entendendo? Porque eles não conversavam com a gente. Hoje em dia isso aqui é maravilhoso, irmãos. Eu louvo a Deus pela iniciativa que aconteceu na igreja nos últimos anos, de abrir para palestra de casais, para falar o que é que acontece dentro do casamento, né? Porque a gente não tinha informação nenhuma, a gente entrava meio assim, sem ler, sem documento, vamos embora, e vai ser assim mesmo e tal. Ah, pastor, meu marido me estuprou, coitado, ele nem sabia o que era isso. Né? Por quê? Porque não havia comunicação, ninguém comunicava com a gente, os pais não falavam sobre isso. Hoje em dia não, a minha esposa já sentou com a minha filha, já falou, o negócio funciona assim, é assim, assim, assado, e eu falei, muito bem, vai falando aí. Você já falou com o seu filho? Na hora certa eu falo. O quarteto fantástico que tendem a destruir o casamento. Cantares capítulo 2, verso 15 diz assim, peguem as raposas, apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. O que é que ele está falando? Pode uma raposinha destruir uma plantação de vinha? Ela não pode destruir uma plantação de vinha se ela não tiver uma coisa em essencial. Ela não consegue pegar um cacho de uva. Mas ela vai pular, como vocês já viram uma frase antiga, uma historinha antiga que tinha, quando a gente era criança, da historinha da raposa e os cachos de uva. Ela tentou, não conseguiu, ela falou, também estão verdes. Quem desdenha quer comprar, a moral da história era essa. Então a raposinha, ela vai tentando, ela não consegue pegar o cacho, ela vai só ferindo as de baixo. Ela fere, quando ela fere as pequenas, ela vai estragar todo um cacho. O que, que ele fala? Pega, não as raposas grandes, mas pega as raposinhas. São aquelas coisinhas pequenas, que a gente vai relevando, e elas vão causando umas feridas, e essas feridas vão contaminando toda uma vinha, se nós não tomarmos cuidado. Os maiores problemas do casamento, eles advêm de coisas pequenininhas. São coisas pequenas, não são coisas grandes. São coisas pequenas não resolvidas, que a gente fala assim, ah, deixa para lá, não deixa para lá não, tem que ser resolvido hoje, amém? Tem que ser resolvido hoje. Provérbios 18, 19. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Olha só, como é que eu vou conquistar um amigo e amizade? Eu estou falando em relacionamento. Irmão, eu quero te falar uma coisa. A sua melhor amiga tem que ser a sua esposa. O seu melhor amigo tem que ser seu marido. Esse negócio, nó pastor, hoje eu estava conversando com uma amiga lá do trabalho e ela me deu uns conselhos, para com isso, se você é homem, para com isso, por quê? Tem 22 anos que eu falo uma mesma frase, numa matéria que eu dou lá no seminário, chama relacionamento, entre um homem, você lembra né Sheila, entre um homem e uma mulher não existe amizade, em algum momento vai surgir o interesse de uma das partes, irmão, é batata, aí vamos sair para almoçar, como é que você, hoje você está tão tristinho, Hélio? Alcineia me xingou de chato. Que isso? Alcineia, uma mulher tão inteligente. Você, Um cara tão bonitinho, aí já é para eu assustar, me chamar de bonitinho já é para eu assustar, tem alguma coisa do cão aí. Mas pode contar, que mais? Que mais o quê? Que mais que ela fala com você? Não, Alcineia é uma desalmada, eu falei isso mesmo, eu precisava de uma mulher igual você para me defender. Hã? Aí começa. Aí a mulher vai, tem um melhor amigo no trabalho, e aí, como é que está? Estou te sentindo tão tristinha hoje, o que é que foi? Meu marido ontem, eu pedi para ele uma rosa, ele falou assim, só no seu velório. Eu falei assim, oh meu Deus, olha só, que homem é esse? Não, você, esse homem não te merece. No outro dia ele vai chegar com um buquê de rosa para você, e você vai falar, que homem é esse? Esse não é o seu homem, o seu homem é esse que está do seu lado, amém? Aquela não é a sua mulher é essa que está do seu lado. É por isso que o melhor amigo tem que ser o nosso cônjuge. Eu tenho dia à noite que o senhor fala assim, ué, vamos dormir. Eu falo, eu não terminei de falar. Deixa eu falar, eu tenho que colocar para fora. Você é minha psicanalista, você é minha psicóloga, você é minha psiquiatra, me dá remédio, eu estou ficando doido. Então, ela tem que ouvir, sabe por quê? Porque eu casei foi com ela, irmãos. Amém? Eu não casei com outra mulher, só tem uma Alcineia na minha vida. E é ela que tem que me ouvir, e eu tenho que ter ouvidos para ouvi-la também. Por quê? Porque nós somos cúmplices, temos diálogo, mas a comunicação tem que funcionar perfeitinha, senão vai dar bizil e raposinha vai destruir. Quais são as quatro, quem lembra desse desenho aí? Você lembra, né, Michele? Não é porque você é velha, é porque está passando na Rede Brasil agora, né? É isso mesmo. Não é? Primeiro, criticar, atacar a personalidade ou caráter de alguém em geral atribuindo culpa. Tem relacionamentos, irmãos, que não tem comunicação, porque quando o outro quer comunicar, quer falar o problema, o seu cônjuge já começa a criticá-lo. Amor, eu queria falar sobre, sabe, sobre esse negócio que você me deu. Não, amor, não precisa nem te falar, eu queria também reclamar. Sabe por quê? Porque ontem você também fez um negócio. Aí a esposa que ia falar uma coisa, ela desiste. Porque ele sempre vai usar da arma de criticá-la. Ele não deixa ela falar, não deixa expor. Quando ela vai falar de um sentimento que ele sabe que ela vai expor uma fragilidade dele, ele já ataca. A minha esposa tem uma frase, eu descobri que essa frase é dela, irmão. E ela diz assim, Wellington, quem justifica não aprende. Eu não sei porque ela fala isso comigo, mas tudo bem. Quem justifica, é porque eu justifico, né? Eu parei, não parei? Estou melhorando, não estou? Obrigado, hein? Ô, pastor Sócrates, aqui tem conselho para corrigir os outros, disciplinar? Sim? Tem? Você viu o que ele fez? Ele está tentando fazer divisão de casal aqui, separação. Irmãos, mas fez assim. Mas sabe por que é? É porque eu tinha essa mania. A gente conversava, ela ia falar alguma coisa, eu começava, mas também você! Mas também, olha só! Mas também olha, sabe o que acontece? O outro desiste, ele fala, ah, não tem jeito não, por quê? Porque eu não aprendo, se eu tenho que começar a assumir, tem um negócio que chama autorresponsabilidade, eu tenho que assumir a minha parcela do erro. Irmão, durante esses 22 anos que eu trabalho com aconselhamento de casal, eu aprendi uma coisa, ninguém erra sozinho. Eu tenho visto alguns problemas, alguns programas aí, tem hora que eu fico meio irritado com alguns programas. E eles mandam para mim e falam assim, pastor, o que é que você acha? Eu falo, não estou achando nada. Aí depois senta comigo, pastor, mas no programa fulano de tal, nisso aqui, falaram isso, aquilo, aquele outro. Falei, olha, nós temos que ir para a palavra de Deus. Se tem alguém que zela pela estabilidade do casamento, se chama Deus. Aí me mostra lá um programa em que vai um monte de mulher, tudo separada, ah, separei e tal, casei de novo e tal, o problema era esse, ele me tratava assim, ele me tratava assado, assim, assim, assim, assado e tal. Aí eu falei com o Cineia, falei, aonde está o marido? Por que que ela não fala, olha, mas eu também errei nessa área? Porque é muito fácil criticar o outro, é muito fácil julgar o outro, mas é difícil eu reconhecer o meu erro. Ninguém erra sozinho no casamento. Ninguém erra sozinho. A mulher vira para o marido, vira para o pastor e fala assim, pastor, o meu marido me traiu, pastor. Aí senta na sua frente, pastor, já aconteceu isso comigo, sentando na minha frente. Pastor, ele traiu, um safado, sem vergonha, e não sei o que é, e para papá, só faltou puxar a peixeira para o homem. E o homem, irmão, ele fica assim, quietinho no canto dele. Está lá, quietinho, eu estou, meu Deus, coitadinho dele. E ela, tal, mas é isso e tal. Aí depois que ela terminou de falar, eu fui para ele, falei, irmão, mas o que foi que aconteceu? Não, pastor, ela está certa. Eu falei, não, eu quero saber o que aconteceu, me explica o seu lado. Aí ele foi falar, irmãos, ah, pastor, eu vou explicar para vocês, tá? falou assim: ah, pastor, mas tem 3 meses que não tem relacionamento sexual. Eu falei para ele: um erro não justifica um outro. Mas eu virei para ela e falei assim: você empurrou seu marido para o adultério. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, 6 e 7 ali, ele vai falar com respeito a isso. Ele vai falar assim: uma mulher não tem poder sobre o seu corpo, tem o marido. O marido não tem poder sobre o seu corpo, o próprio corpo, tem a esposa. Não vos priveis, salvo por mútuo consentimento e por pouco tempo, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Pastor, eu vou fazer um jejum esse mês. Qual o jejum? De sexo. Seu marido está sabendo? Pastor, entre eu e Deus. Não, agora já entre você e seu marido. Se o seu marido não consentir, não faça, porque Deus não está aliançando lá no céu, não. Ele não aceita esse tipo de coisa. Vocês vão dar brecha para o Satanás. Pastor, mas eu não estou bem. Então conversa, aí vai a o quê? A comunicação. Amor, eu não estou bem. Mas não está bem todo dia durante um ano também é complicado. Então vamos fazer um exame para ver o que está acontecendo, né? Muito tempo também é complicado. Vamos saber o que está acontecendo. Vocês estão entendendo que ninguém erra sozinho? Ninguém erra sozinho. A criticar. Segundo, desprezar, insultar ou rebaixar o cônjuge. Indicar por palavras ou atos que o considere estúpido, repulsivo, incompetente, um perfeito idiota. Pastor, existe isso? Existe. Tem cônjuges que um rebaixa o outro sempre. Ah, mas eu não sei se você tem capacidade de entender o que eu estou falando. Não, eu sou um macaco. Uai, como assim não tem capacidade? Você não casou comigo? Tem uns trem meio esquisito que acontece no casamento, irmãos. Tem homem que ele cresce, cresce, cresce, a esposa ajuda, ele cresce na vida profissional, em todas as áreas, intelectualmente. Aí chega um dia, ele separa da esposa que ela não tem condições de acompanhá-la agora onde ele vai. Engraçado, né? Ela esteve com você, foi sua cúmplice, foi aquela que dialogou nos momentos de dificuldade, e agora, quando você vai ser honrado, você a troca por outra que é mais inteligente do que ela. Mulher inteligente foi aquela que te fez chegar lá em cima, meu amigo. O homem inteligente é esse que te ajuda. Para com esse negócio, já preciso de alguém agora no meu nível, no seu nível. Deixa eu te contar um negócio. A palavra de Deus fala assim: aquele que se exalta, Deus o abate. Mas aquele que se humilha, Deus o exalta. Então a gente tem que tomar cuidado. Terceiro, ficar na defensiva, ficar sempre na defensiva diante da reclamação. Críticas ou desdém apresentado, apresentando desculpas, negando, discutindo, queixando-se ou jogando o problema nas costas do cônjuge, em vez de tentar resolvê-lo. Está intimamente ligado ao primeiro que eu falei, né? Sempre na defensiva. E o outro é isolar-se, afastar-se físico ou emocionalmente do outro quando ocorre ocorrer um desacordo, tornando-se uma parede intransponível. Amor, nós precisamos de conversar sobre um assunto muito sério, e é isso, isso e isso. Amor, não estou afim de conversar sobre isso, mas nós precisamos, não quero, não vou. Mas amor, não vou. Ó, quer saber de uma coisa? Vou dormir lá na sala. É isso aí, ó. É isso aqui que aconteceu naquele filme Separados pelo Casamento. Havia cumplicidade, havia diálogo, mas a comunicação truncou. Nós precisamos resolver o problema da mesa na sala. Eu queria uma mesa de sinuca na sala. Não. Aí começou o problema, foi crescendo, chegou num ponto que os dois dentro de casa separados. Mas como é que pode uma coisa dessa? Comunicação, ninguém cede. Não, vamos falar sobre isso hoje não. Amanhã a gente fala. Nunca deixe para amanhã aquilo que você precisa resolver hoje. Tem uma música que eu canto em velório, mas ela vai valer aqui também. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes a gente deixa os problemas para amanhã, mas amanhã eles crescem. Nunca deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolve hoje. Eu tinha um negócio com o Alcinéia, meu irmão, que a gente brigava e ficava lá em cima da cama, nunca saí da cama. Eu quero te dar um conselho: o homem nunca saia da sua cama. Por quê, pastor? Porque o problema é para voltar. Ainda mais se o cara for truncudo. Eu não peço perdão. Ah, irmão, aí não volta. A gente estava lá. Eu vou confessar pecado. Posso contar pecado para vocês aqui? Posso? Vocês são de confiança? Pode, pastor? Pode? Deu poder, né? Ô, irmão, eu era muito durão. Alcinéia que tinha que voltar e tal. Vai, não peques mais. É, mas Deus tratou comigo. Tratou ou não tratou, amor? Está tratando, né? Pode deixar que eu mesmo fiz. Deus está tratando comigo, irmão. Sabe por quê? Porque nós precisamos de ceder. Eu preciso aceitar que eu não sou perfeito, porque senão eu vou jogar meu casamento no buraco. Eu preciso ouvir a minha esposa. A comunicação, ela é baseada também no diálogo. É ouvir e falar. E Tiago fala, sabe o quê? Que o homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Só que nós fazemos o contrário. Nós somos prontos para falar, mais prontos para nos irritarmos e tardios para ouvirmos. Não temos ouvido, então a gente tem que aquietar, amém, irmãos? E aprender a ouvir o outro. Aí o que a motinha disse? Eu te disse. Se não resolver o problema, o negócio não vai dar certo. Algumas boas técnicas de comunicação. Quais são? Baseado em alguns textos da Bíblia. Quem responde antes de ouvir, mostra que é o quê? Tolo e pessoa. E a pessoa passa vergonha. A gente vê muito isso quando a gente está conversando com alguém sobre assuntos diversos, e tem gente que acha que não entende de tudo quanto é assunto. Aí você vai falar de economia, você vai falar de ciência, aí de repente você vai falar de um assunto que a pessoa não domina, e ele vai querer entrar no assunto, ele vai passar vergonha, né? Tem muitas vezes a gente responde sem ouvir. Amor, eu posso? Pode. E meu amigo, quem é homem aí, tem certeza, diga amém. Ixi, cadê os homens? Ixi, quem é homem tem certeza, fala amém. Quando a sua esposa for falar alguma coisa, jamais diga pode. Essa palavra pode ser usada contra você num tribunal. Aprenda a ouvir toda a frase. Amor, eu estou precisando, pode. Não, pode falar, amor, vai, pode terminar. Estou precisando do seu cartão. E você falou pode, ela já pegou, foi lá e comprou e falou assim, você falou que pode, né? Então, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Aprenda a ouvir toda a fala. Aprenda a ouvir tudo que seu cônjuge quer falar, para vocês entrarem em acordo, para que haja comunhão, para que esse diálogo seja bem sucedido. Aprenda a ouvir tudo, porque se nós não ouvirmos, for pela metade, depois nós não vamos querer ser cúmplices do que aconteceu. Mas eu não falei para você fazer isso, mas você falou que eu podia sair e fazer. Eu falei assim, pode. Eu não falei pode o quê? Mas você falou pode, para um bom entendedor. Não era um pingue letra, não. Tem um trem de um pingue letra? O que é isso? Tem um negócio assim, não tem? Tem uns dizeres populares, pastor, que até hoje eu não entendi. Tem um negócio assim, para quem sabe ler, um pingo é letra, então é isso. Tem um negócio do rabo de porco, até que a porca torce o rabo. Eu não entendi isso até hoje. Eu não sei o que tem a ver que a porca torceu o rabo, com eu me dar mal. Deixa para lá. Segundo Provérbios 10, 19, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quem fala mais, peca mais. Esse é um ditado lá de Guiné-Bissau. Eu tenho alunos lá de Guiné-Bissau, e um deles um dia sentou comigo e falou assim, meu pai, pastor, ele falou comigo que se eu falo pouco, eu peco pouco. Eu falei, eu já ouvi esse negócio em algum lugar. Eu falei, meu Deus, onde que eu já ouvi isso? Isso aí não é do pai dele, não. Engraçado, uma família islâmica, ele converteu, mas uma família islâmica, e esse texto aí eles usam, mesmo sem saber que está na Bíblia. Se você fala pouco, você peca pouco. E é verdade, irmão. Presta atenção quantas vezes nós pecamos no falar. Aquele que consegue dominar a sua língua, ele é maior do que aquele que conquista uma cidade, que domina o seu espírito. É maior do que aquele que conquista uma cidade. Você conseguir segurar, a pessoa falou alguma coisa, pensa primeiro, antes de dar a resposta. Se domine. Domínio próprio é uma das nuances do fruto do Espírito que a gente precisa ter. Antes de sair falando, pensa primeiro, pensa se o seu cônjuge tem razão. Pastor Alcineia chegou e falou comigo assim, assim, assado, o que você fez? Eu falei para ela, não, Wellington, pensa, ela tem razão ou não? Pastor, pensando bem, ela tem razão, em alguma coisa ela tem razão. Você está entendendo? O que eu mais gosto de fazer, e eu e minha esposa, a gente tem prática nisso, porque a gente leva sempre eleitores de fora lá na igreja. A gente assenta, pastor, para ouvir. E quantas vezes eu olho, ela não me cutuca não, mas quantas vezes eu olho para ela, aí vem aquela olhadinha. Eu falei, já entendi tudo. Aí chega em casa, nós vamos ter que alinhar, falando, ó, irmãos, até em aconselhamento, eu procuro aplicar para mim. Tem hora que eu estou sentado assim com um casal, a esposa fala assim, pastor, tem um ano que esse homem não me dá uma flor. Aí eu penso comigo, pastor, nossa, tem dois que eu não dou para o Sineio. Meu Deus do céu. Irmão, quantas vezes eu já saí do aconselhamento, levei alguma coisa para minha esposa. Eu falei, nó, se essa mulher aqui está reclamando, imagina o Sineio, ela não me fala, mas aí eu não quero nem saber se ela vai reclamar com alguém, eu já vou agir, amém? Eu vou agir. Você está vendo? Aprenda a ouvir, querido. Aprenda a ouvir. E Tiago, ele vai falar sobre a língua, né? É como... Eu vou ter que ler aqui, que ali está tão pequenininho. Não é que eu estou precisando de óculos, não, irmãos. É que a idade chega. Alguém está enxergando ali para ler? Eu coloquei ali, ficou pequenininho demais. Tiago vai falar assim... É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha mal em todo o nosso ser. Com fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Eu tenho falado ultimamente que o texto Tiago tinha que reescrevê-lo para o século 21, que hoje o problema não é nem da língua, o problema hoje é do dedo, porque todo mundo está teclando, ninguém usa a língua mais, nós usamos o zap e comunicamos coisas que nós não sabemos para todo mundo. Nós não temos a capacidade hoje de pegar a veracidade de um assunto, nós saímos, mandamos, destruímos uma família por causa de palavras ou de textos que nós não temos a certeza. É por isso que a comunicação, ela é fundamental, irmãos. Uma das coisas que a gente tem que ter na comunicação, e que para que ela seja uma comunicação boa, é verificar a fonte. Repórter se dá mal quando eles lançam a informação e não verifica a fonte, porque pode ser mentira, depois de lançada acabou. Está entendendo? Amém? Acabando meu tempo aí? Hein? Hein? Não é 2 horas não, com certeza não é. Dr. Elder Russell diz o seguinte: reservar tempo para conversar é essencial para manter intactas as linhas de comunicação. Como o casamento desempenha um papel primordial na história de nossa vida, merece o horário nobre. O horário nobre normalmente é de 8 para frente, né? O horário nobre. É o horário que assistimos jogos, que vemos aquelas coisas que não devemos ver, que é aquelas novelas da Rede Globo, né? E pode ver da Record ali, o Rick Lázaro, que também é legal. Mas a gente vê um monte de coisa que não presta, mas o horário da comunicação tem que ser o horário nobre. Amém, irmãos? Tire um tempo para comunicar com o seu cônjuge, tire um tempo de qualidade com ele, e você vai ver que vale a pena. Quais são algumas boas técnicas de comunicação? Primeiro, fazer perguntas. Aprenda a fazer pergunta, está tudo bem, você gostou? Eu tenho uma moça que trabalha com a gente, e agora, quando você fizer uma pergunta, esteja aberto para a resposta. Tem uma moça que trabalha com a gente, a Alcineia sabe disso. Eu não gosto de ficar falando a hora do almoço, está bom ou ruim a comida, mas ela gosta que as pessoas falem. Aí eu fico na minha, estou lá comendo, na minha, numa boa. Aí ela virou para mim um dia e falou assim, pastor, como é que está a comida? Foi o dia que estava salgado. Ai, meu Deus. Também eu não sei mentir. Eu falei assim, irmã, está muito boa a comida, mas está um pouco salgado. Aí, pastor, você nunca elogia a minha comida, mas o dia que está com sal, você me fala. Eu falei, mas você que perguntou. aprenda que se você faz pergunta, você tem que estar aberto à resposta, porque a resposta não, talvez não vá te agradar. Amor, você é satisfeita comigo? Esteja aberto para ela falar não. Amor, você acha que esteja aberto. Ah, pastor, por isso que eu não faço pergunta, porque aí eu não vou ter, eu não preciso passar constrangimento. Mas também você nunca vai crescer no seu relacionamento com seu cônjuge. Você nunca vai saber o que é que o seu cônjuge pensa de verdade a seu respeito e a respeito do seu casamento. Ouvir atentamente, expor as intenções. Quais são as intenções? Por quê? Quando a sua esposa fala assim, amor, está chegando o inverno, eu estou precisando de uma bota. Você fala, mas tem 10 no guarda-roupa. Entenda as intenções dela, irmão. Entendeu? Ela precisa da bota. Amém, irmãs? Você pode não entender, mas ela precisa da bota. Quando ela fala assim, amor, eu preciso de um vestido para o casamento. Mas você tem 3, mas esses 3 eu já fui nos 3 últimos casamentos. Mas eu fui com o mesmo terno nos 15 últimos casamentos. É diferente, a mulher é diferente, né? A gente tem mania de medir a mulher pela gente, mas não precisa disso tudo, não precisa dessa canseira. Irmãos, nós somos seres diferentes, é por isso que nós temos que impor as intenções. Amor, eu preciso, sabe por quê? Porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pode ser que, está entendendo? Hoje está frio, se eu for com esse vestido de alcinha, não vai ficar bom. Ah, está vendo? Explica as intenções. Usar frases na primeira pessoa do singular, eu. Não ficar na defensiva e concordar com a verdade. É verdade? Então concorda. Ou é de ser chato. Pior que eu sou chato mesmo. Oh, meu Deus. Eu me olho no espelho. Não, mas você é muito chato. Falei, o Cineia tem razão, eu sou chato mesmo. Concorda com a verdade, irmão. Se a verdade foi dita, concorde com ela. A sua comida está sem sal. Não vai brigar com ele, não. Vai provar. Nossa, está sem sal mesmo. Muitas vezes a pessoa vai brigar com o outro. Amor, você gostou? Não foi muito bom, não. Meu Deus, eu nunca mais faço isso para ele. Está vendo? Expressar as preferências com clareza, com clareza. Irmãos, aqui eu toco muito na questão da área sexual. Posso falar isso aqui, pastor? Pode, né? Pode ou não? Pode, pastor Sozens falou que pode. Muitas vezes no relacionamento conjugal, na área sexual, nós temos problemas, sabe por quê? É porque nós não comunicamos. Tem casais que têm relacionamento sexual péssimo, mas um não fala para o outro, o marido não fala para a esposa não fala para o marido, o que é que gosta? Aí fica só aquele negócio, aí não, ah, pode parar, pronto, estressou, então fala, o que é que você gosta então? Não é mesmo? É por isso que a comunicação ela é fundamental. Tem gente que tem relacionamento sexual, tem mulheres, irmãos, pergunta a minha esposa, ela pode te dar relatório disso. Tem mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida. Estou sendo muito claro com vocês. É para a gente começar a pensar, sabe por quê? Porque nunca houve comunicação no ato sexual. A Bíblia fala que não é para um privar o outro, mas a Bíblia fala que o corpo de um pertence ao outro, ou seja, vasculhe o corpo do seu cônjuge, conheça o corpo do seu cônjuge, pergunta, o que é isso aqui? Eu nunca vi esse negócio na minha vida, né? Você fala, ai pastor, mas eu fico tão sem graça. Não, querida, esse corpo te pertence, amém? Esse corpo te pertence. E muitas vezes nós temos problemas, aí ele vai e conhece o corpo de uma prostituta, mas ele não conhece o corpo da esposa. Então aprenda a comunicar, aprenda a falar o que você gosta, o que você não gosta. Está ali, ó, expressa, fala as suas preferências. Amém, irmãos? É tão simples assim. Comunicação no casamento é uma das coisas mais abençoadas para que haja diálogo e cumplicidade. Atitude, segundo pesquisas, que conde satisfeitos e felizes. Provérbios, capítulo 15, 1. A palavra delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Irmão, tem dia que você não pode falar uma palavra dura para sua esposa, que ela está na TPM. Quem sabe o que é TPM aí? O que é TPM? Hein? Não. TPM é tensão para o marido. Porque o homem fica tenso. Né? O cara fica tenso. O que está acontecendo? Se a mulher está nos dias dela, fica tranquilo. Né? O cara fica tenso, o marido fica tenso. Então, irmão, toma cuidado. Eu digo para o pessoal lá no seminário, você pode falar uma verdade, a Bíblia fala para a gente falar a verdade em amor. Por que a Bíblia fala isso? Você pode falar uma mesma verdade para a pessoa e a pessoa sair brava com você ou a pessoa te agradecer. Você pode chegar para alguém e falar assim: nossa, fulano de tal, mas essa camisa está ridícula. O cara: poxa, mas que é isso? Mas como é que você fala assim da minha camisa? Que coisa. Tá? Mas é a verdade, está ridícula mesmo, não está, gente? É, tá. Mas eu posso chegar e falar assim: ô, meu irmão, deixa eu te falar, a camisa não combinou com a sua calça. Seria melhor você colocar a sua camisa mais clara, uma camisa mais escura, e ia combinar com a sua calça. É verdade? É. Muito obrigado. Eu falei a verdade, só que em amor. Muitas vezes nós falamos a verdade para o nosso cônjuge e incitamos ele à ira. Como é que está meu cabelo, amor? Está ridículo. Acabou, irmão. Ela não vai sair com você mais. Não vai. Então eu não vou com você. Mas nós já estamos atrasados. Mas meu cabelo está ridículo, eu vou ter que lavá-lo, eu vou ter que passá-lo, eu vou ter que cozinhá-lo para ficar bom. Por quê? Se está ridículo, eu não vou sair com você com cabelo ridículo. Acabou, irmão. Por que você não fala assim: amor, se você fizer uns cachinhos, fica melhor, não? Você já olhou ali, dá tal. É uma palavra que muda ou não muda? Muda, irmão. Está entendendo? Saber de uma dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Esposa, seu marido chegou cansado do trabalho, ele está passando umas coisas terríveis que você sabe, não é hora de falar de problemas. Deixa esse cara tomar um banho, descansar, jantar, depois da barriga cheia, você fala, porque ele deve ter um bom seguro, ele morre, acabou o seu problema. Estou brincando, não faz isso não. Talvez não é o momento de falar, porque tem mulheres que elas não têm sabedoria. O marido chegou em casa e ela já despeja tudo. Aí há espancamento muitas vezes dos filhos, porque ela chega: sabe o que seu filho fez lá na escola? Ele fala: o que ele fez? O cara já está nervoso, irmão, já está estourando a boca igual eu aqui, para tudo quanto é lado. Ah, ele fez isso, aquilo, aquele outro. O cara já está nervoso com o patrão dele. Só com o patrão dele não pode tirar, correr e bater. Ele viu o menino e fala: é você, menino. Ele vai e espanca o filho sem querer. Entendeu? Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Aprenda a falar na hora certa. Demonstrar interesse pelo que o cônjuge tem a dizer. São afetuosos por meio de atos de ternura, andando de mãos dadas e externando amor, cônjuges felizes e satisfeitos. Mostram atenção com gestos carinhosos, com pequenos presentes ocasionais e telefonemas. Eu aprendi uma coisa: sabe o que é que você tem que fazer? Lembrar do seu cônjuge todos os dias, mesmo que você não leve presente todos os dias, mas de vez em quando, surpreenda o seu cônjuge. Meu marido não me dá uma rosa nunca, pastor. Quando é que você fez uma comidinha que ele gosta? A Bíblia fala que assim como nós queremos, nós temos que dar. Assim como eu quero receber, eu primeiro tenho que dar. Demonstram e externam gratidão, elogiando e manifestando orgulho pelo cônjuge. Você tem orgulho do seu cônjuge? Manifesta isso. Não fala mal do seu cônjuge, não. Se as pessoas estão falando mal dele, não ajude, corta. Fala: não, eu respeito, é meu marido ou é minha esposa. Corta. Não dê asa para a cobra. Mostram que se importam quando o cônjuge está com problema. Seu marido está com problema, sua esposa está com problema, se importe com ele, chama ele, coloca no colo. Sabe, não é para ser mãe do seu cônjuge, mas coloca ele no colo, faz um cafuné. De repente ele está precisando de um abraço. Irmãos, nem sempre palavras ajudam. Tem hora que uma atitude vale mais do que mil palavras. A esposa sabe, ela sabe a hora certa de chegar com o marido e só fazer um carinho nele. Só fazer um carinho. Só um carinho. Talvez naquele momento ele está precisando só de um carinho, de se sentir amado, de se sentir aceito. Ele não precisa nem de palavras, só uma atitude para ele já é o suficiente. E da mesma forma a esposa. Tem hora que a sua esposa, ela precisa se sentir amada, e muitas vezes, aí ela precisa de falar, aí você tem que ouvir, porque a mulher, quando ela está com um problema, ela quer falar, é ou não é? Aí você seja sábio, o marido sábio, não entra na caixa do vazio, preste atenção no que ela está falando, constantemente. Sabe o que ela tem que falar? Entendi, você está falando isso, para você prestar atenção, amém? É isso que você está falando, né? Assim, sensado, eu concordo com isso, dá uns palpites para ela entender que você está no assunto, senão ela vai achar que você entrou na caixa do vazio e nunca mais sai dele. Tem empatia. O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro. Coloca no lugar do outro. Jesus Cristo, Ele nos mostrou essa capacidade dEle de ser empático. Sabe o que Ele fez? Não somente se colocou no nosso lugar, mas Ele morreu no nosso lugar. Ele sentiu a nossa dor, porque Ele veio como homem, como eu e você. Ele se deu por nós, sofreu tudo que eu e você poderíamos sofrer, foi tentado em todas as coisas, mas Ele se manteve firme por mim e por você. Amém? Ele se manteve firme. São tolerantes, mostrando ao cônjuge que aceitam e respeitam o que dizem, mesmo quando discordam. Mas tem que ser tolerante. Eu não concordo sempre com a Alcineia, mas eu tenho que ser tolerante, eu tenho que ouvir. Até mesmo para discordar, eu tenho que saber o ponto de vista dela. Tem pessoas que já cortam no início. Eu gostaria de ir no cinema. Não, eu não gosto de cinema. Isso só está passando filme ruim. É só filme que não glorifica a Deus e que não sei o que é e tal. Calma, ela nem terminou de falar, camarada. Nem terminou de falar. Amor, eu estava pensando em fazer. Ah, mas não, hoje não é dia, hoje. Calma, eu nem terminei de falar o que eu estava pensando em fazer. Estava pensando em te convidar em sair. Ah, bem, aí outros 500. Estava pensando em comprar passagem para a gente ir para Nova York. Ah, amor, então vamos rever. Vamos começar de novo? Aí quer começar de novo, né? Interessante. Brincam e divertem-se juntos sem serem ofensivos. Nós perdemos a capacidade de brincar. Quando a gente é noivo, a gente faz essas coisas. Quando a gente namora, a gente faz essas coisas, né? Mexe na orelha do outro, né? Ligamos para a pessoa em qualquer momento. Ah, sabia que eu te amo? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Escrevemos um textinho. Depois que casa, isso tudo acaba. Era para continuar, porque dentro do casamento, essas coisas ajudam a reforçar a aliança, ajudam a reforçar o propósito, ajudam a mostrar que você se importa ainda com seu cônjuge. Antes de casar, todo dia mandava uma cartinha, mandava um bilhete, hoje é WhatsApp. Depois que casa, fica um dia inteiro sem nem comunicar com o cônjuge, para falar se está vivo, para falar se se preocupa com ele. Vamos manter a comunicação em dia? Amém, irmãos? Nós já estamos encerrando. Externam alegria quando estão entusiasmados ou contentes. Mostra que você se alegra com os que se alegram também. Seu cônjuge teve uma vitória, alegre-se com ele. Tem casais que é o contrário, o cônjuge fica feliz, o outro fica triste. Não, irmão, mostra contentamento quando seu cônjuge também tem sucesso na vida. Eu conheço casais, e a Alcineia bem sabe disso, que eles são gangorras. Quando um está em cima, o outro está embaixo. Parece que um torce pelo fracasso do outro, principalmente na vida espiritual, né? Quando o marido está em cima, a mulher está lá deprimida. Aí a mulher começa para o mal, o marido entra na depressão. É um trem assim, ó, sabe? Eles não conseguem chegar num equilíbrio emocional e espiritual. Então se alegre com o outro, que você vai chegar num equilíbrio com ele. Que bom, porque o meu marido se importa comigo. É o que eu falei muitas vezes, um cônjuge ajuda o outro a subir. E quando ele está lá em cima, ele viu que ele chegou sozinho, ele não esticou a mão para o outro para vir junto com ele. Estica a mão para o seu cônjuge caminhar junto com você. Amém? Provérbios 25:11, concluindo. A palavra certa na hora certa. Quem gostaria de uma aliança igual aquela ali? É. Quantas mulheres gostariam de uma aliança igual aquela ali? Levanta a mão. Olha, está vendo? Já estou te dando uma dica para o presente do próximo aniversário de 100 anos de casado. Ó, está vendo? A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Que coisa bonita. É como um desenho de ouro feito em cima de prata. É bonito ou não é? Então, se fizermos isso, uma palavra nossa, dita na hora certa, ela vai parecer como um presente desse que você recebe. Você vai estar presenteando a pessoa que você ama. Amém, queridos? Eu vou pular isso daqui. Não, eu vou fazer. Perguntas para um casal que se conhece. Qual o número do calçado? Não precisa falar. Chegar em casa, você vai olhar. Qual a cor preferida? Qual a data de nascimento, dia, mês e ano? O que mais irrita seu cônjuge? Eu? Ah, tudo bem. Isso é fácil. O que o deixa mais feliz? Dinheiro. Ah, então, glória a Deus, aleluia. Onde se sente mais à vontade, na praia ou na montanha? O primeiro caso de diálogo e cumplicidade na Bíblia se deu pela comunicação com a pessoa errada. O primeiro caso de cumplicidade e diálogo na Bíblia se deu com comunicação com a pessoa errada. Lógico que esse casal, eles tinham um diálogo, a Bíblia não relata tudo, mas a Bíblia explica que o primeiro ato de cumplicidade e diálogo foi entre a comunicação da mulher, que depois teve o nome de Eva, com uma serpente. Ela gerou uma intimidade através de um diálogo, gerou uma intimidade através de uma cumplicidade, porque ela teve uma comunicação com a serpente. E isso custou uma intimidade e relacionamento dela com seu marido e com Deus. A comunicação é a arma do negócio. Amém? Vamos orar?